Eu quero chegar lá, quero distância de tudo que pode me atrasar. Como eu vi, como eu sei, como eu já vi. Muitas vezes mal, eu também já estive. Mas aí, eu sei que tudo vai passar. O tempo ruim vai passar e a glória vai chegar. Tipo assim, alegria, vitória. Malote vindo desse jeito, correndo, tio. E as portas se abrindo, não para não. Porque se você para, a missão nunca para. E ela te descarta. Dessa vez, irmão, sou eu quem dou as cartas, não é pelo que eu posso fazer, mas é pelo que eu devo fazer. Todo dia é dia de aprender a crescer, a viver sempre mais, sem esperar. Que a chance é uma só, então não deixe escapar. Se eu ganhei, se eu perdi, se eu chorei, se eu sorri, se eu tentei, se eu caí, o importante é que tô aqui. Eles não podem me ver, muito menos ouvir. Hoje cê entende por quê? Nós é quem tá, que se uma fechar, outra vai se abrir. Quem pensou que era o cara, hoje não tá aqui. Ué, sou JL, olha a fita, vai vendo. Paguei isso com custo e hoje eu tô escrevendo. Pra dizer que é na pura, a fé que procura. O caminho é loucura e o pé sempre na rua. Não viaja na minha, que eu não viajo na sua. E o tempo pode passar, mas a roda continua. Pra dizer que é na pura, a fé que procura. O caminho é loucura e o pé sempre na rua. Não viaja na minha, que eu não viajo na sua. E o tempo pode passar, mas a roda continua. Eu já vivi e vi de tudo nessa vida. E quase tudo isso virou rima em cima da batida. Eu canto essa sina de um povo que batalha sem dar falha na corrida. Imagina então, se eu fosse dar ouvido pro azar, que me coloca pra baixo e me impede de enxergar. Coloca pedras no caminho pra tentar me atrapalhar, mas deixa ele pra lá, pra acabar as vibrações negativas. Minhas canções são positivas, para, pensa e respira. Sobreviva, a busca é definida como definitiva. Tipo amor pra toda a vida, a poesia eterniza como tatuagem na pele. Nesse rap com reggae do JL, eu quero que o verso te revele um caminho pro paraíso, simples como rima de improviso, porque é disso que eu preciso. Serenidade pra pisar na rua, deixar os amigos na esquina, improvisar na pura. Jura pra lua minha fidelidade até o fim da jornada. Sinceridade de verdade na paz, meu rapaz, pra ir mais além, bem mais além do mais você é capaz também. Então vem, esse é o caminho após o martírio, o espinho, o sorriso. Tá vindo, tá me ouvindo? É isso que eu rimo e é pra isso que eu vivo. E hoje eu sigo, nesse som eu te convido, amigo. Se quiser vem comigo, tô indo pra lá, mas não quero chegar sozinho. Ritmo contagia no alto-falante, essa é a magia que me faz seguir adiante. Mais um instante e o sonho vira real, e lá no final você vai dizer, valeu a pena. É isso que eu preciso pra minha vida.